Amizete 6747, autorizada pelo DB, Bride. Bride, muito obrigado, 6747. E 398 complete, aproximação, torre 1 no 86 dúzia. 86, graças. Desce 2000 pés, tem legal no 099. Chame Recife 1251. Recife 251, obrigado. Trip 5515, chame o controle em 11935. Trip 5515, boa noite, está em contato radar, 73 milhas nordeste de Salvador. Vou ir para o de Bons para chegar da Bons e reporte o exército do Chico. Autorizado. Salvador BH, via o Tesulu no meia, nível é o 360, com curva direita, saída da El, Leda, Brite. Controle 11935, transpone 5063 para o hotel central. Trabalhar quando pronto, hotel central. Autorizado, Barcelona. Romeu Tango Golf, confirme, pouso 17 ou 35? Confirme o vento para Romeu Tango Golf. 100 graus com 10 nós. Vai pra pouso 17, Romeu Tango Golf. Gente, deixa para 1 no meu pés. Quem negar agora, 10 no 9. 1 no meu pés com 1019, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, prossiga via litoral a 1 no meu pé, reporte a 12 minutos para o farol de Itapuã. Confirme, senhor, então recebeu, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, prossiga agora pelo litoral, descendo para 1 no meu pé, reporte a 2 minutos do farol de Itapuã. Sente via litoral, descendo para 1 no meu pé, vai para 2 milhas do Itapuã, Romeu Tango Golf. Meu Tango Golf, informa o tráfego agora 12 horas e 6 milhas, estou seguindo para a final da 10, é um Boeing Bravo 722. 7, Roberto Golf. O Rio 5972 está interceptando o localizador agora, mantendo 2000, teu tráfego não te quer. Gente, o Rio 5972 complete a aproximação, torre 1 no 8612. 8612, 972. Complete a aproximação, torre 1 no 8612. Táxi do Hotel Cartago com dois a bordo. Para 2010, quem ligar no 019. Para 2000, estado no 019. Romeu Tango Golf, chame a torre 1-9-8-6-12. Oi, 186, grava outro lado, Tango Golf. Compou. Quilo, atento ao localizador, 5972. Controle, boa noite, Papa Romeu, hotel Oscar Tango, decolando a sua escuta. Papa Romeu, hotel Oscar Tango, contato radar, voo 360, após 2000, foi Ledo. Após 2000, Ledo, hotel Oscar Tango. Controle, a possibilidade do hotel Oscar Tango voar bridge, 30 graus à direita. Mantenha a letra aguardando coordenação. Será, Tango. Paulo Salvador, chega 63, 13.4 para o portão. Chega 63, 13.4 para o portão. De Duna, vai reportar essa visada na LF, graças. 5515, está estabilizado, Zona Cabeceira. 5515, complete, aproximação, Torre 198, meia dúzia. 386, grato, boa noite. Boa noite. Hotel Oscar Tango, autorizado a sua de Bridge. Sua de Bridge, muito grato. Papa Romeu, Hotel Oscar Tango, chame Recife, 1251. Recife, 1, boa noite, Tango. Boa noite. Salvador, chamei a 6313 para o táxi. Estamos com 137 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos e alterna galhão. Salvador, F57 no meio, cidade. F57 no meio, acione identificação, se tiver condições, voe para o Adiduna. Desça para 3, no pé, que é legal no 0, 1 na 9. Positivo, Duna, no meio 19, descendo 3 mil pés. Alô, Salvador, muito boa noite, Trip 5525, livrando a sua escuta. Trip

I'm on arrival between 4,000 feet, manage 1019, with the speed 250 knots. 4,000, 1019, reduce the speed to 210 knots, ocean air speed 224.